no bar. Não trabalhava, bebia diariamente. E há anos eu queria ajudar, mas não sabia como. Fiz várias novenas, sempre com fé que um dia ele seria tocado. Li o seu livro, entendi que o alcoolismo é uma doença. O Senhor citou a pastoral da sobriedade e eu passei a assistir às reuniões. Opa. Como codependente, o que está nos ajudando bastante. Graças a Deus e Nossa Senhora, meu filho parou de beber há mais de um mês. Está trabalhando, não tem ainda emprego fixo, mas como Deus não faz a obra pela metade, com fé e orações, venceremos. Simone de Fortaleza. Obrigado, Padre, por fortalecer minha fé todos os dias através de sua fé. Obrigado, Jesus, pela graça recebida. Amém. Amém. Obrigado, filha, por ter dado esse testemunho. E fico feliz, sim, do livro 10 Respostas que Vão Mudar Sua Vida ter ajudado você. Louvado seja Deus que eu pude contribuir para vocês se encontrarem como família. Tem sim um capítulo lá, 10 Respostas, que fala sobre o alcoolismo, é uma doença e como lidar com essa doença. E o caminho está certo, viu, filho? Gostei, codependente, está lá na Pastoral da Sobriedade. Bíblia aberta, cartilha de oração. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. Louvor a voz, ó Cristo Rei, Rei da eterna glória, Rei da eterna glória. Mateus 12:38-42. Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Alguns escribas e fariseus disseram a Jesus: Mestre, queremos ver um sinal de tua parte. Ele respondeu-lhe: Uma geração perversa e adúltera busca um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. De fato, assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim também o Filho do Homem estará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão juntamente com a geração e a condenarão, pois eles mostraram arrependimento com a pregação de Jonas. E aqui está alguém que é maior do que Jonas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O texto desta segunda-feira fala de um povo sedento de sinais. Sinais, sinais. Sinais que nós temos, sinais que Jesus deu, sinais que são visíveis. A questão não são os sinais. A questão central é: nós não o vemos, nós não o ouvimos, nós não percebemos esses sinais de Deus. Por isso Jesus disse: vocês já os têm. Filhos e filhas, o que são os sacramentos na igreja? Você sabe quais são os 7 sacramentos? 7. Batizar imprime caráter. É algo que ninguém tira. É um sinal da presença de Deus. Confissão, sinal da misericórdia, Deus perdoa. Comunhão, sinal, Deus alimenta. Ordem, Deus santifica. Matrimônio, Deus une. Unção dos enfermos, Deus cura. Temos 7 sinais visíveis, eficazes. O que estamos esperando? O que queremos mais? Será que Deus tem que mandar mais sinais ou temos que redescobrir os que já estão? A vida é um grande sinal. A vida é um grande milagre. A fé é um grande milagre. Eu e você somos um milagre de Deus. Nessa hora da misericórdia, pela sua dolorosa paixão, fazei que aquele filho que partilhava a mãe lá de Fortaleza, que está um mês sem beber, continue sem beber. É um milagre. Que aqueles que fumam deixem o cigarro. Será e é um milagre. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus pra me ajudar. Nunca houve noite. É verdade. É um grande milagre a vida. Eu tô vendo aí pedidos de oração de tantos lugares, meu Deus. Lucas do Rio Verde. Padre, peço misericórdia. Nossa Senhora, me dê a graça de conseguir receber uma conta muito antiga. Lá de Lucas do Rio Verde, Mato Grosso. Lá da cruz, do lado de Jesus, haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Abençoai, Senhor, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai, Senhor, aqueles que mais precisam. Abençoai aqueles que não acham possível. Que a bênção de Deus recaia sobre todos. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Evangelizar é preciso, povo de Deus. Até amanhã, na hora da misericórdia.